Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Luiz Sussi e Guizão. Sejam bem-vindos ao 13º Nerdrops. Para a nossa 13ª edição, nós temos mais uma vez o nosso mega participante, Oliver Pérez. Olá, eu só queria dizer que se eu fosse Sansão neste momento da história, estaria f***ido. Cara, ele pensa semana nisso, nesse tipo de coisa, né? Toda semana algo a ver com sua calvície. E também temos conosco o grande convidado Eduardo Spora, presente-se. É, 13ª edição, será que isso é sorte, azar ou o que que é? É patrocinado pelo Zagallo. Então já digo que quem estiver ouvindo vai ter que me engolir aí. Nerdrops 13 por extenso dá 13 letras, hein, cara? Olha, ô, amor. Aí que vai ter maluco que vai contar, hein? 13 letras! Então é isso, vamos para os nossos e-mails. Nerdmail. E vamos aos nossos e-mails referentes ao programa 12, com as Mona Lisa de pijamas. Meu, foi uma repercussão muito boa do programa, né, cara? As meninas gostaram de gravar o programa, gostaram da surpresa que a gente fez. A gente gostou, as pessoas gostaram da surpresa também. Cara, 12 é um número meio viado, né? Que ele é meio 24. Você vai conseguir achar um significado gay pra cada episódio que a gente tiver, né, cara? É que eu tô meio desocupado ultimamente. Mas esse nosso último episódio agora ficou do caralho, hein? Eu curti. Mais uma vez, estamos na Rádio Animix, toda quinta-feira, 1h. Acesse aí www.radioanimix.com.br. Mais uma vez, vamos lembrar nossa comunidade do Nerdrops no Orkut. Cara, é aquilo. Você não precisa comentar, você não precisa fazer porra nenhuma, só se associa. Não paga, é só clicar lá. Esses dias eu entrei no Orkut, o Guizão me mandou uma mensagem. Ô, você não é aquele cara do Nerdrops? E ele já pagou de estrelinha, nem me respondeu, filha da puta. Depois que eu dou um follow nele no Twitter, ele fica todo... Bem, então, a nossa comunidade já tá com 63 membros até a nossa gravação aqui, né? Pretendemos chegar ao 69, muito em breve. Tá cheio de bolas, ó. Não, tem algumas mulheres, cara. Aí a gente tem a Carol Siqueira, tem a Fafizinha, tem o Oliver Pérez... Ei, teu Vitor. Teu Vitinho, Vitinho. Vitinho, abraço. Estimos melhoras, Vitinho. E também não esqueçam de seguir o Nerdrops no Twitter. E agora começa o desafio Nerdrops. Qual que é o desafio Nerdrops, Guizão? O desafio Nerdrops é você indicar o Nerdrops pra duas. Não são cinco pessoas, que eu acho que metade de quem ouve a gente nem cinco amigos tem. Mas pelo menos duas pessoas. Que horror, indicar, cara. Tem quatro que é a gente. Você vê, não são nem cinco, tá vendo? Não, mas é indicar pelo menos, cara, duas pessoas pra fazer o Nerdrops, cara. Porque se a gente fosse ruim, ia estar fazendo um esforço f***do pra fazer isso. Mas, meu, a gente não é ruim, vai. Fala sério. Então, vai, indicar pra duas pessoas só. É só o que a gente tá pedindo. Ou mil. Ou mil. Daí pra frente é um pulo, né? Aí se você quiser indicar pra mais gente, vai da sua consciência, né, cara? Aí daí se você quiser pra indicar pra mais 998 pessoas, se alguém conseguir fazer o Marcelo Taz, dá um tweet. Nós temos o primeiro e-mail aqui do Eduardo Cosso, que é de São Paulo, tem 30 anos, e diz: oi, pessoas, parabéns pela homenagem ao Mona Lisa de pijamas. Realmente as meninas fazem muita falta na podosfera brasileira. Sou fã de todas as séries de Star Trek e adorei o novo filme. Quem não gostou só tem que lamentar, mas gosto é gosto. Que, né? Que é que nem c*** também, né, cara? Eu tenho dois. É, o Sussi vai pro Guinness, né? Ele tem um c*** e um bode. Continuando aqui. Essa coisa de correr com um game para lançar com o filme pode transformar o jogo em um algo bem ruim. Dessa vez o Batman saiu ganhando. É, ele tá falando sobre o Arkham Asylum, né? Que a gente comentou no último programa. E continuem com o excelente cast e não esqueçam que Akira é quem levou o anime para o resto do mundo, começando com as universidades americanas, onde faziam exibições do logo animado. Valeu! E recebemos aí também o e-mail de Kio Caio César, diagramador, 37 anos, Salto, São Paulo. Ele diz: salve pessoal do Nerd Drops, comecei a acompanhar recentemente o cast de vocês e, como todos os ouvintes deveriam fazer, estou passando para dar um alô. Alô pra vocês. Isso aí são os refugos do Metacast, cara. Exatamente. Refugo foi foda, né, cara? Gostei. Na verdade, não foi refugo, era pra usar outra palavra, mas eu usei a palavra errada. Refluxo? Resquícios. Isso. Gostei muito do formato. Obrigado. Programa. E claro, do bom humor dos participantes. Estão de parabéns. Bom, eu não acho que a gente seja bem-humorado. Eu acho que a gente tem todo mundo muito sério aqui. A gente leva com seriedade a gravação desse programa. Humor do caralho. A gente fica brigando nos bastidores, sabe? Lê logo essa p. Ele diz também que ficou muito feliz com a homenagem às meninas do MonaCast. E sou fã dessas gurias e a paralisação das gravações me entristeceu muito. Muito boa ideia de chamá-las para o programa e surpreendê-las com as mensagens. Já iniciei a maratona Nerd Drops, baixando os episódios anteriores para ficar em dia. Abração. Eu, César, cai, então já aproveita e adere agora à promoção. Indique o Nerd Drops a dois amigos. E o Josué Francisco Perini, ele chega: olá pessoal do Nerd Drops, tudo beleza? Gostaria primeiramente de parabenizar todos os integrantes deste ótimo podcast, grato, que acompanho desde o primeiro episódio. Adoro escutar vários podcasts, principalmente os de temática nerd geek. Por isso o Nerd Drops está sempre em primeiro lugar na fila de podcasts da semana, junto com o Nerdcast. A gente tá em primeiro ou tá em segundo lugar? Ah, a gente tá em primeiro, é primeiro, claro. Junto, ali do ladinho. Tá no top 2, né? Tá no top 2. Desejo também compartilhar com vocês um post do meu blog com o título Os Melhores Podcasts da Internet, no qual Nerd Drops está citado na lista dos melhores podcasts da internet. No nosso site tá aí o link pro blog do cara. E continue sempre fazendo do Nerd Drops um dos mais elaborados, inteligentes, porra, e informativos podcasts da internet. Valeu. Mentiroso. E boa semana. Tem o Juliano, né, que mandou um scrap lá na nossa comunidade no Orkut, né? Falando o seguinte: parabéns, galera, gurizada do Nerd Drops. Antes de mais nada, parabéns pelo ótimo trabalho. Muito obrigado. Trabalho muito, estou quase sempre na estrada. Oh, o cara é um roadrunner. É só o Nerd Drops pra me ajudar a ficar bem informado sobre os assuntos que deu. Aliás, bela homenagem às gurias do Mona Lisa. Com certeza elas merecem. Um abraço. Abraço. Então vamos agora aos nossos comentários do último programa no nerdrops.com. Então vamos agora aos nossos comentários. O primeiro aqui é do Rodrigo Tenório, que é o Rodrigo T. E ele diz aqui: tenho que falar que o Nerd Drops já entrou para a minha seleta lista de podcasts. Acho que vocês acharam a medida certa do humor e o SUS é uma figuraça. Enfim, continuem com um ótimo trabalho. É, eu sou mesmo. Bom, e o comentário do... mas olha aqui. O Léo Luz também comentou o seguinte: galera está alucinada no podcast. Já tô avisado aqui em casa e a participação especial das Mona Lisas. Muito bom, parabéns pela sacada. E, pô, lá, você estava com a consciência alterada na leitura de e-mails? Tô agora também. E a Irine manda: e tem esperado toda semana o Nerd Drops do mesmo jeito que eu espero o Nerdcast. Muito obrigado. A ideia de vocês foi sensacional, continua com o ótimo trabalho. Vocês pretendem chamar os caras do Nerdcast para uma participação especial? Sim, e hoje já tivemos isso, hein? E o Eduardo Huronix, né, ficou chateadinho porque a gente zoou ele durante a gravação. Não, na verdade eu zoei. E ele diz aqui: sacanagem, topo participar da gravação em homenagem às meninas do MonaCast, fico como ouvinte chorão. Valeu aí, hein, Polar? Quer dizer, ele chora até no comentário. Exato, mimimi. Brincadeiras à parte, o cast ficou muito show. Vida longa ao MonaCast. Tussi comédia, Tato só manda beijo no coração e vamos que vamos. Abraços. Cara, aí a gente recebeu também que eu até chorei um pouquinho, tava no trabalho, sabe? Eu meio fiquei em prantos, assim. O comentário aí do Control JR. Ele diz que foi um excelente episódio, justo homenagem às monas, ficou muito boa. Elas mereciam todo esse carinho. E não se enganem, se por vocês os pilares da podosfera são o Nerdcast, RapaduraCast e o MonaCast. Hoje vocês também fazem parte desse pilar junto com o pessoal do Papo de Gordo e o Nowload. Tá bom, chega de lado aí e vamos pesquisar mais coisas podres do Nicolas Cage. Você não precisa pesquisar, elas pulam na sua cara. É tipo pop-up, pulam, né? Pulam, cara? E não largam, né? Se você falar o nome dele 3 vezes na frente do espelho, você lembra de 5 coisas ruins de você. Você falar o nome dele 3 vezes no espelho, seu cabelo cai. Tá aí o Oliver que não deixa a gente mentir, né, cara? Temos também aqui o comentário do Queiroz, que agora também é nosso ouvinte. Sinceramente, eu não sabia que as garotas iam por fim no Monacast. Fiquei sabendo pelo Nerdrops. E é verdade, eu apresentei Mariana às Monalisas. A Mafalda chegava pra mim e pedia pra ver uns filmes de mulherzinha. E eu, que não sou o Sussi, me recusei. Chupa isso, cara. Ah, gosto, né, cara? E falando sério, sabendo do grande talento da Mariana em falar sobre cinema e vendo a necessidade de um ponto de vista feminino para o site, dei essa ideia e que bom que elas se deram muito bem. Legal o programa, primeira vez que escuto e ri muito, principalmente com a piada que o roteiro de Transformers sumiu na explosão. Foi o primeiro departamento que explodiram, né? O departamento de roteiro. E ele termina aqui, valeu, Nerdroppers. Aí tem o comentário do Jackson também, né? Que diz o seguinte, edição épica. Nunca imaginei que vocês, habitualmente engraçaralhos, seriam capazes de algo tão meio. Quanto à homenagem às Monalisas, show de bola mesmo. O lance do terceiro pilar é verdade absoluta. O Polar, cara, escreveu essa frase. Cara, eu fiquei com inveja de não ter sido minha. Espero que um dia elas voltem e até lá sigam participando de outros podcasts. Mas pra não perder o costume, o Sul se confundindo Áustria com Austrália, valeu meu dia. Tá perto, velho. Ah, todos os mercenários, dessa vez a crítica não vale. O filme não se passa no Brasil. Só foram filmadas cenas aqui. Mas a história acontece num país fictício da América do Sul. Então é natural que os caras abram em espanhol. Ah, e sobre o que é? Não sei se o filme vai prestar. Até porque com o Nicolau Gaiola... É porque tem o Nicolau Gaiola. Mas a HQ é do Dr. Carvalho Pinto. Fucking sensational. Que coisa linda de Deus, gente, pra bater palma. Então esses... caramba. E esses foram nossos e-mails enviados pelo nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Continuem com o nosso programa nerdrops@gmail. Porra. Cinema. E vamos agora para os nossos destaques de cinema. Demissão de executivo da Disney compromete presença de Johnny Depp em Piratas do Caribe 4. E nada de Johnny Depp na sequência de Cavaleiro das Trevas. Bryan Singer anuncia seu próximo projeto. Estúdios podem ser envolvidos em processo por herdeiros de Jack Kirby. Detalhes de Motoqueiro Fantasma 2. Highlander terá remake. Meu Deus do céu, filme de He-Man ainda pode acontecer. A mosca entra na onda de remakes. Falência da MGM ameaça James Bond e o Hobbit. Novo filme do Popeye está sendo desenvolvido. Resident Evil Afterlife tem novidades no elenco. A gente abriu essa primeira notícia aí do trailer do The Book of Eli. Pô, é bom, hein, cara? Eu, pelo menos com as cenas que tô vendo, tá parecendo Fallout 3, cara. Esquema, tá. Tá a mesma coisa, cara. Não sei, assim, mas a aparência das o coisas... O clima. É. A cor do filme, né, cara? Exatamente. Aquela parte das pontes, tá ligado? Igualzinho, meu. Eu achei legal pra caramba. Nossa, ainda mais. Nem vou contar, não vou dar spoiler do trailer, né, que tá todo mundo assistindo aí. Começou bem. 15 de janeiro, hein? Tá aí, cara. E aí, o que vocês acharam do trailer? Bem Mad Max, hein? Então, que nem o Sus falou, cara, a paleta de cores tá bem parecido com Fallout 3, né? E falta essa... só aquela musiquinha dos anos 50, tá ligado? Que toca no jogo, não sei se você já jogou. Não vi, cara, só vi mais em trailer, assim. É a musiquinha do trailer lá, que sai de dentro do ônibus. Ah, então. O que é essa sequência do cara batendo em todo mundo só com uma faca? Ô, Dudu, você acha que existe a possibilidade de contar uma possível trajetória do herói? Com o trailer eu acho um pouco difícil. Porque aconteceu o seguinte, mais uma vez ocorreu catástrofe, né, o clima pós-apocalipse, e esse Denzel Washington, ele tem um livro que vai restaurar a ordem, né, na bagunça que tá. E do outro lado tá o Gary Oldman, cara, que é o vilão do negócio, que vai voltar, né, porque ultimamente ele só tava fazendo papel de bonzinho, né, era Harry Potter, Batman. Depois que o Duas Caras voou com a família dele, ele virou dos avessos. Resolveu ficar mal, é. Coringa provou que ele tava certo, né, cara, se você botar um pouco de pressão, o cara cai. Se acontecer todos esses cataclismas na Terra que passa no cinema, a gente ia ficar com o planeta do tamanho do mundo lá, do Pequeno Príncipe, né, cara? Ia ser B612, né, cara? Alguma expectativa sobre o filme? Cara, é difícil dizer, porque a direção aqui é do Allen e Albert Hughes, né? Os diretores gêmeos, e eles... um dos filmes que eles têm no currículo é o do Inferno, a adaptação lá da obra do Alan Moore. E você não gosta? Não, eu não acho ruim, assim, mas tá bem longe. O do Inferno, da adaptação do Inferno, da adaptação do Alan Moore, é aquele do Johnny Depp, né? Isso mesmo. Achei esse filme fantástico. Gostei também. A única coisa no cinema, a gente ficava... Esse filme é com aquele cara do Faz o Bilbo. Isso. Ele sempre fez fazer uma cara. Ele é o malvado do filme, né? Ele fazia uma cara. Quando aparecia ele, todo mundo no cinema, bando de nerd. Né? Bilbo Baggins! Na hora que o Bilbo fica com aquela cara de mal. Eu não lembro. É, que hora que ele viu o anel, né? Que pega o anel lá. Nossa, aquela hora ele assusta, cara. Então, mas ele faz uma cara parecida no do Inferno. Faz, isso aí. Eu não lembro onde eu vi, mas falaram assim que antes, no filme todo, você suspeitava dele, né? E no final era ele mesmo. Então... É, não tem surpresa. Sem surpresa. Quem fizer a careta é o menino mal. Bem, então, agora o Johnny Depp, que sempre foi tão empolgadinho com essa história do Piratas do Caribe na Disney, já não tá mais tão contente assim, né? Porque mandaram embora o camarada dele, o tal do Dick Cook, da presidência do Conselho de Administração da Walt Disney, e o cara trabalhava lá desde os anos 70, né? E aí ele saiu por causa de um problema com o presidente, né, o Bob Iger. Bem, aí o Johnny Depp foi lá no jornal Los Angeles Times, falando que tava chocado e triste, que ele ainda não assinou o contrato pra retornar, e que ele pode ler o roteiro, e isso abalou o entusiasmo, ou seja, sabe, fazer uma chantagem emocional em cima do Iger, né? Apesar, você acha que isso pode funcionar? Que o cara, assim, digamos que o Bob Iger fala, não vou voltar atrás e boa. Você acha que ele vai falar, não, então eu não vou fazer o filme? Ah, cara, eu acho que o cara não volta e ele faz o filme. Eu também acho, cara. É só a Disney falar, tá bom, então 30 milhões. Resolvido. É, 30 milhões não vai pra você, vai pro cara do lado, então. Tá bom. Senão eles fazem o quê? O filho do Jack Sparrow? Que o cara, quando o Jim Carrey não quis fazer o 2, os caras foram lá e fizeram o filho do Máscara, né, cara? Nossa, mas que comparação ingrata que você fez também, né, cara? É, também não precisa matar ninguém nessa, né? Pensei em dois personagens cheios de trejeito, né? Então é o Jack Sparrow e o próprio Máscara, né? Que é cheio de caras e bocas. Olha, cara, eu acho que ele fica. Não acho que ele sai, não. Eu acho que... É meio que... O pessoal vai assistir meio por causa dele. Eu acho que vai ter um jogo muito forte em cima pra ele continuar, sabe? Aí, pra mim, essa notícia é total whatever, cara. Eu não tô nem pra Piratas do Caribe. Nunca gostei muito, vou ser sincero com você. Eu só gostei do primeiro, assim, cara. Eu vou te falar, cara. O nosso amigo lá, Elfo, Orlando Bloom. Porra, cara, aquele cara... Coitado, né, cara? Vamos ser sinceros. O cara ficou perfeito de Elfo e depois não conseguiu fazer mais nada direito, né, cara? Não conseguiu fazer papel de homem depois, né? É um papel só na vida e outro na morte agora. Pena do cara. O cara é esforçado e tudo, mas... Porra, cara. Ele em Cruzado é péssimo, né, cara? Ele como protagonista não. É, ele comprometeu o filme todo mesmo. Ele, cara, como um personagem não élfico, né, cara? Eu gostei do papel dele, sabe onde? É Falcão Negro em Perigo. Ele cai do helicóptero e acabou. E já que ainda a onda é falar sobre o Johnny Depp, né? Depois que o Michael Caine andou dando muito detalhe sobre um possível terceiro filme do Batman, o pessoal na Warner Bros. Já deu uma cortada nele, né? Porque ele tinha dito anteriormente que o Johnny Depp ia ser o Charada e o Philip Seymour Hoffman ia ser o Pinguim. O Hoffman, no caso, negou na hora, disse que não tinha interesse nenhum, mas o Depp disse que adoraria pegar o papel, só que ele ainda não tinha sido questionado. Aí a Warner foi lá, cortou ele e ele mesmo acabou admitindo isso pra MTV, falando que eles não falam mais nada pra ele, porque ele fala demais, né? Cara, mas eu vou te falar, viu? Pelo menos, pô, eu não conheço muito a HQ do Batman, nem muita história. Mas, pô, o Charada nesse último filme, ele não era louco, ele era inteligente pra caramba, né? Mas o Charada ali é tão inteligente que chega a ser malucão. Então, só que o engraçado é que mesmo a Warner tendo cortado ele, ele já disse que ele tem certeza absoluta que o cara não vai estar no filme, porque diz que não tem script, não tem nada, e eles ainda estão dependendo muito do Nolan terminar o Inception, né? O filme dele que estreia no ano que vem com o Leonardo DiCaprio e a Ellen Page. Aí, fechou essa. Eles acham um papel pro Leonardo DiCaprio. É, cara, mas eu acho que vai ficar... Que ele tá numa... Que todo mundo acha ele perfeito pro papel. O cara... Tudo que é maluco... A gente já conversou sobre isso. Tudo que é maluco, ele é perfeito pro papel, né? Todo mundo esperava ele fazendo um Coringa também, cara. E quem fez o Coringa acabou sendo o Heath Ledger. Ele fez o puta ou Coringa, né, cara? Mas você sabe que eu acho que esses filmes... Os novos filmes do Batman e do Christopher Nolan... Eles, assim, são interessantes porque esses sim são adaptados, né? Os anteriores, cara, eles são os quadrinhos do Batman, eles são escrotos, são caricatos, são daquele jeito mesmo, cara. Então, esses personagens, o Coringa, o Charada, o Pinguim até que, né, o Boca Aberta e o Michael Caine falou que podia ser o Philip Seymour Hoffman, que é um puta de um ator, mas os personagens originalmente nos quadrinhos são todos caricatos, né? O trabalho do Christopher Nolan é que é interessante mesmo de levar isso daí pro mundo real. É, não, mas que nem eu tava vendo também, o cara que fez o Coringa, eu não lembro o nome, o desenhista que criou o Coringa, ele disse que se fosse ter que escolher entre o Heath Ledger e o Jack Nicholson, ficaria com o Jack Nicholson, porque esse é o Coringa que ele faz. Ainda bem que existe Christopher Nolan. Tem uma coisa que me incomoda no Batman, é só o seguinte, cara, uma coisa que eu realmente não aguento mais ver ele com aquela armadura, cara, sinceramente. Acho que tinham que fazer uma roupa mais sóbria pra ele. Vocês já viram Batman Dead End? Já, eu ia perguntar agora se você tinha visto. Cara, isso aí pra mim que é o... Te falar que realmente é uma parada que me incomoda, apesar de que nesse último filme eles até deram uma... Eles até falaram no início, né? Ah, eu vou trocar a armadura e tal, vou botar uma coisa mais leve, tudo mesmo assim, cara. Te falar que realmente é uma parada que me incomoda muito, cara. Acho que tinha que ser um cara forte. Eu acho que o Christian Bale tá bem, cara. Assim, o tamanho dele tá bem pra fazer o Batman. Botar uma roupa que não ficasse ridícula e ficasse boa. Não ficasse um Michael Keaton? Isso. É, a roupa do... Tô falando do Batman Dead End, eu acho a roupa bem maneira, cara. Assim, ele é um Batman, ele é um, né, cara? Ele é um desenho do Alex Ross que saltou das páginas, né, cara? É, mas você vê, cara, que às vezes fala, não, vamos botar armadura porque o negócio de roupa colando não dá certo. Pô, não ficou ruim, cara, a roupa do Batman Dead End. Pelo contrário, mil vezes melhor do que essa armadura, cara. Capacete do cara, a máscara, cara, parece um cotonete sujo, cara. Aquele capacete. Isso te falar que, tudo bem que isso não tira o mérito do filme, né, cara? Mas é que a gente tá falando aqui, eu acho, cara, que isso, sei lá, cara, tinha que finalmente botar uma roupa de gente no Batman, cara. É, mas a explicação que eles dão é aquela de como ele tá num mundo mais de real. De gente ou de morcego? O que eles explicam, né, cara, que num mundo mais cinematográfico é mais difícil fazer ele desviar de bala, né, sendo um humano normal. Então eles usam a armadura como artifício de proteger ele de tiros, né, cara, e outras coisas assim. Ah, cara, mas eu acho que tudo bem, mundo real eu até concordo, mas tem que ter uma certa licença poética, né, cara, eu acho. Agora vamos falar sobre Bryan Singer e o seu próximo projeto, Oliver. E Bryan Singer volta de novo às notícias com um novo filme, dessa vez é na direção do Jack the Giant Killer, uma fantasia com roteiro de Michael Bombach. Esse daqui tava bom pra trabalhar com Michael Bay, né? Mas voltando ao assunto, na trama é uma espécie de releitura do clássico conto de João e o Pé de Feijão, onde tradicionalmente a princesa é sequestrada e que ameaça o delicado equilíbrio das relações entre homens e gigantes. Cabe a um jovem... Vida, né? Novidade, cara. Que já tá difícil essa relação entre homens e gigantes ultimamente. E sendo assim, cabe um jovem fazendeiro a tarefa de liderar a perigosa expedição para o resgate na Terra dos Gigantes. Deixa eu dizer, é ilustrativa essa foto, né, ou não? Você diz que essa foto do Bryan Singer? Ele tá naquele túnel do primeiro filme dos X-Men lá, da prisão de... do Magneto. A prisão lá. Do Magneto, Do terceiro filme, né? Não, do primeiro tem também. Mas porque ele não tá parecendo muito fazendeiro, não, mas... Apesar que os fazendeiros de hoje em dia, a gente não sabe mais como é que eles são. João e o Pé de Feijão? Ah, legal, cara. Puta, não tem que falar desse filme, né, cara? Que bosta. Não dá nem pra falar mal, né? Não tem. Não. A única coisa de útil é que ele não está fazendo Super-Homem, sim, João Pé de Feijão. Ultimate. Jack Returns, né, cara? A família do criador de Superman entrou na justiça contra a Warner e a DC e ficou com a maioria das características do Super-Homem agora são direitos da família, né? Então a origem dele, a Lois Lane, Planeta Diário, tudo isso agora é da família. Pra usar tem que pagar. Tudo de divertido ficou pra DC, né? Tudo que era xarope ficou pra família. Mas mesmo assim, agora o pessoal, a família do Jack Kirby ficou meio que inspirada por essa decisão aí que favoreceu a família do pessoal do Super-Homem e entrou e tá querendo entrar com um processo, né? Por direitos autorais. Então isso, séries como X-Men, Quarteto Fantástico, Thor, o Incrível Hulk, o próprio Homem-Aranha e tudo mais, pode acabar sofrendo um problema nos cinemas porque eles teriam que pagar direitos ou até terem as exibições suspensas, né? Porque se a família ganhar, eles não podem simplesmente filmar o que eles querem, né? Mas imagina se a família do X-Men pega de volta os direitos dos X-Men, cara. A família do X-Men? A família do professor Xavier. Da família dos coitados. Não, mas imagina se a família do cara que criou os X-Men, cara, pega os direitos de volta. O que que fica pra sua família? Professor Xavier, só, acabou. É, porque foi tudo mudado completamente, né? É, o resto é Marvel, cara, tá ligado? Vai ficar o professor Xavier, nem a cadeira de roda não vai ter. Mas se eles ganharem, já falaram que vão dar o Cable de brinde ainda. E tudo isso é mediante aquela nova lei, né, dos direitos autorais. Podem voltar pra posse, acho que de quem foi o primeiro a publicar depois de 56 anos. Como no caso só tem os familiares vivos, né? Motoqueiro Fantasma 2, David Goyer ficará encarregado do roteiro do filme. E o Nicolas Cage está de volta aí, estaria de volta aí no próximo, na sequência aí desse filme que eu não vi. E todo mundo que viu disse que é péssimo. Sei. Não perde nada em não ter visto, viu, cara? Você vê, né, cara? Tem uns filmes que são péssimos e funciona, né, cara? É impressionante. Assim, em termos de bilheteria. Eu tenho uma teoria sobre isso, cara. Eu acho que eles têm uma coisa quase meio que matemática. Eles sabem que no verão os adolescentes não têm mais nada o que fazer e vão acabar indo ver aquele filme. Então, mesmo se o filme for péssimo, os caras vão faturar, sei lá, tantos milhões, que seja. Porque esse é o tipo de filme que a galera vai ver. Então, tá garantido, entendeu? Acho que deve ser por aí, cara. Porque, eu não vi o filme, não posso criticar. Então, eu acho engraçado é o seguinte, porque o Motoqueiro Fantasma, ele é um anti-herói, é um personagem sinistro e tal, né? E, cara, eles põem uma história boba, né? Porque não dá pra caracterizar de outra maneira, não dá pra colocar outro adjetivo. É bobo, o filme é bobo. Ele é visualmente legal, mas é bobo. É bobo, feio, cara de mamão. Feio, cara, né? Cara de sabão. É, e eu tô achando que, assim, eles estão arriscando sequências de filmes que nem foram, assim, aquele baita sucesso, né? Por exemplo, o próprio Motoqueiro Fantasma custou 110 milhões e o que salvou muito ele foi a venda fora dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos ele custou 110 e arrecadou 115. É que ele acabou arrecadando mais o dobro no resto do mundo. Agora, se você tem um filme que custou 110 e arrecadou 220, você acha que vai ter gás? Porque todo mundo já sabe que sequência já é ruim. Será que vai ter gás pra conseguir arrecadar mais que vai gastar? E outra, esse filme ele fez a caveira do Nicolas Cage. Porque o único cara que publicamente botou fé numa sequência desse filme foi o próprio Nicolas Cage. Ninguém mais abre a boca, né? Dizem que ele gostava muito do personagem, né, cara? Mas é que é uma contradição, porque se ele gostava e fez um filme merda, cara. Será? Mas ele gostava de qualquer merda de quadrinhos, né? Não tinha nada em específico. Talvez o Super-Homem, que ele até acabou de... batizou o filho dele de Kal-El, né, cara? Mas, assim, tem uma pontinha de esperança, né? Porque tá aquele David S. Goyer, né? Que foi um dos roteiristas de Batman Begins, do Dark Knight também. E ele escreveu, cara, Blade 1 e 2, que eu achei bem legal. O cara tem que mandar um deixão chá comigo nessa, né, meu? Nicolas Cage, ele é bom pra personagem, eu acho, cara. Personagem dramático, personagem mais assim, tipo... Aquele das armas. Porra, tava ótimo o Senhor das Armas, cara. Personagem mais assim desse tipo. Qual o outro filme, aquele... Despedida Las Vegas. Porra, esse filme massa, cara. Ali ele se supera. Agora, pô, pra fazer um filme mais de aventura e coisa assim, não dá não, cara. A Lenda do Tesouro Perdido? Ah, cara, mas nesse filme eu acho que não tava ruim, não. O filme não é lá... É médio, né, cara? O primeiro eu nem achei ruim, sabia? O segundo eu achei meio chato, assim. É, o segundo é chato. O primeiro é a cópia do Código da Vinci, né, cara? Do livro, né, cara? O primeiro veio no embalo do Código da Vinci. Na onda, né? Você vê que tem coisas até... Alguns easter eggs que você te falam que tem a ver com o Código da Vinci, tudo, né, cara? Fizeram Código da Vinci e colocaram, olha, eu quero um filme que seja o Código da Vinci com coisas dos Estados Unidos. Porra. Feito pela Disney, né? E aí, quando eu vi o filme, cara, eu vou te falar, eu fiquei com o maior preconceito, achei o filme... Depois, quando eu vi o Código da Vinci, eu achei que o Leandro de Tesouro, ele sabe que nem era tão ruim. Agora o segundo... Nossa, que dó! Agora o segundo eu achei bem ruim, cara. O segundo, Lenda do Tesouro 2, achei bem ruim, cara. O primeiro é uma aventura, né? Sessão da tarde, não tem nada demais, assim. Não tem muito aqui comprometer, né? Isso. O segundo é realmente chato. Agora, o primeiro, esse diretor aqui do Motoqueiro Fantasma, né, do primeiro, no caso, né, e do único, o Mark Steven Johnson, ele também fez O Demolidor, cara. Então, galera, já, pelo menos quem conhecia, já sabia o que tava pra vir, né? Mas então, Du, a gente tava comentando até um tempo atrás sobre isso, da bilheteria e do sucesso vendas, né, que é porque é o seguinte, o nome é famoso, então o pessoal vai pelo menos assistir pra ver qual é que é do filme. E se o filme for ruim, pelo menos uma vez todo mundo assistiu, entendeu? Aí dá esse retorno financeiro pros caras investem num segundo, que é o mesmo esquema do Indiana Jones, que todo mundo foi assistir o quarto, né? É, Indiana Jones. Todo mundo foi assistir ele esperando o Indiana Jones. E acaba sendo aquele filme sem sal, cara. Só que todo mundo já viu, entendeu? Aí dá um retorno financeiro isso, bom pro cara. Mas é, exato. E é isso que eu tava falando no início, cara. É justamente isso. Porque já estão considerando que vai ter aquela mulambada que vai, de qualquer maneira, vai levar o filho, entendeu? Porque, como o filme da Xuxa aqui, cara. O filme da Xuxa, olha, só eu tenho umas primas de 10, 9, 8 anos, né? Por aí, bem criancinha. Porra, cara, chega o fim de semana, férias, tu não tem o que fazer com a criançada, cara. Tu vai ao cinema. Pode ser um filme merda, tu vai ver. Vai ver Xuxa, vai ver, sabe? Por quê? Tu não tem onde levar a criança. A criança fica em casa se esgoelando, sem ter onde correr, vai ao cinema. Então já é garantido, entendeu como é que é a parada? Semelhante isso que você falou, é. Porque já estão contando já com a mulambada, já. Será que os caras fazem isso, mas o filme consegue se pagar, pelo menos, cara? Com esse pensamento? Você pega aí, ó. Mano, você pega aí o Roteiro Fantasma. Custou 110, só nos Estados Unidos arrecadou 115. Então se paga sim, cara. Que nem se acontecer, vai ter o X-Men Origins 2 aí, sabe? Todo mundo vai assistir, cara. Apesar de já saber que é um lixo, mas vai todo mundo pra lá, entendeu? Não, mas é. Pô, cara, eu te falar que eu gostei do Wolverine, cara. Vou te dizer. Ah, você tá zoando, velho. Ah, mas eu vou te falar o seguinte: nunca fui tão fã do Wolverine em quadrinhos. Também tem isso. Então, assim, eu acho que eu fui esperando o Wolverine que eu tinha visto nos filmes do X-Men. Todo mundo, cara. Todo mundo que viu Wolverine, se amarra em Wolverine e lê quadrinho, odiou esse filme. Mas por incrível que pareça, cara, a galera, eu vou te falar, cara, a galera que não curtia quadrinhos, vocês podem até, assim, se esguelar, mas é verdade, cara. A galera que não curtia quadrinhos se amarrou. Tanto é que o filme foi um sucesso mundial. Sim, independente dos nerds. Ah, sim. Odiarem, entendeu? Por quê? Porque é o filme, assim, quem conhece Wolverine, sabe que o cara é sinistro, matador e o caralho, negociou o filme péssimo. Agora a galera que tava nem aí, cara, tipo, que nem eu nunca fui fã do Wolverine, sabe? Tipo, achei maneiríssimo o filme, cara, gostei. Me diverti pra caramba, cara. É que nem a galera que leu o Código da Vinci e foi ver o filme e achou um lixo, né? Quem não leu, gostou. Exato, é isso aí. Estavam comentando, né, desde maio do ano passado, quando a Summit Entertainment adquiriu os direitos, falando sobre a refilmagem de Highlander, cara. Já tem algumas novidades aí, né, que a gente já tinha o nome dos roteiristas aí, que era o Art Marcon e o Matt Holloway. Os dois foram co-roteiristas do Homem de Ferro. Agora saiu o nome Justin Lin, né, de Velozes e Furiosos 4, enquanto o produtor da franquia dos Carros Tunados, Neil Moritz, que também fez o Velozes e Furiosos também. E ele vai ficar responsável pela produção do Highlander e ao lado de Peter Davis, que é um veterano da franquia do nosso querido cara que não pode perder a cabeça. A Summit adquiriu os direitos sobre a refilmagem e a ideia é voltar com a premissa dos guerreiros se decepando em meio à rotina dos mortais, o século após século. Sabe, nada muito pós-moderno, assim, uma coisa meio contemporânea. Olha, eu vou te falar o seguinte, tenho certeza que esse filme não vai dar certo. Olha, cara, acho que todo mundo aqui desse cast compartilha a sua opinião. Sabe por quê, né? Não, ainda não. Porque só pode haver um. Eu tudo que eu sabia, essa piada tava vindo de longe já. Eu acho que todo mundo tava esperando essa piada. Isso não é piada, não, cara. É profecia. Olha só, primeiro filme, Highlander é genial. Segundo, um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, cara. Segundo não é aquele que tem uma bolha que protege a terra, não, né? É, acho que é isso, sei lá, cara. Eu tenho o terceiro, que é fraco, quarto, não, que é péssimo. É esse, o terceiro é esse, que tá uma bolha, que é num futuro, que é uma bolha protege a terra. Não, tipo, acho que é o segundo, cara. Acho que esse é o segundo. No futuro é o segundo. O segundo é que o Highlander ajuda mesmo a mandar a bolha pro espaço lá que protege a Terra. Essa profecia é mais verdadeira ainda, porque só pode haver um. Isso se aplica também à carreira do Christopher Lambert, né, cara? Tanto que ele já despontou como imortal, né? Foi fazer uma palhinha lá no Mortal Kombat depois. Vocês não estão nem mencionando a fantástica série de TV Highlander, né? Cara, eu vi pouco essa série. Quase nunca vi. Eu vou te falar, cara, o primeiro filme realmente do Highlander acho muito, muito maneiro, cara. Mas realmente o resto, nada, cara. Quem que tem nesse filme no primeiro? Falei. Ele tem o Sean Connery também, né, cara? Ramirez. Pô, um cara escocês, né, que vai ter o nome de Ramírez, né? Nada como a globalização. Ele era um cara escocês que fazia personagem espanhol, né? Isso que é uma parada. É, então, isso que eu tô falando. É, nada como a globalização, né, cara? Escocês fazendo espanhol com puta isso, com sotaque isso. Britânico, né, pô. Tem espanhol fazendo papel de brasileiro no Brasil? Como tem, né, cara? Parece que é proibido falar português em filme que se passa no Brasil, né? Até hoje eu lembro a surpresa que foi quando eu tava vendo o Anaconda, que parece aquele cara, que a hora que a cobra vai atacar ele fala... Puta que pariu, parece que o cara ensaiou 2 horas pra conseguir falar aquilo em português, cara. Ele fala até com o no final, né? Puta que pariu. Ó, e aquele filme do The Rock, Bem-vindo à Selva? Vocês assistiram? É horrível, nossa, cara. Aquilo lá massacra o português, bicho, que, meu, eu me ajoelho e falo não, sabe? Que é, inclusive, o cara que falava as frases em português era o pequeno mestre, né? É, era ele sim. E que você tá me olhando, muita falta de respeito. Ah, rapaz, pelo amor de Deus, cara. Horrível é pouco. E sobe a música! E o filme de He-Man não está morto. Oliver, você prefere ser careca ou ter a cabeleira do Príncipe Adam? Careca, com mas certeza. Mas pensa bem, se levar a cabeleira tem que levar o... A se eu fosse, de pele. Cara, se eu fosse He-Man e tivesse um cabelo desse, eu usava a sunga peluda na cabeça. Bem, depois que há 2 semanas foi noticiado que a Warner Bros. Tinha desistido de produzir o Master of the Universe, né? Até por causa da DC Entertainment, a Columbia resolveu abraçar o projeto. Então o estúdio já está adquirindo os direitos em parceria com a produtora Escape Artists, que tem os executivos o Todd Black, Jason Blumenthal e o Steve Teach. Bem, pra quem não lembra dessa empresa, né, eles fizeram um filme como Presságio, A Procura da Felicidade e o mais recente, O Sequestro do Metrô 123, que o Sus recomendou no último programa. É, isso mesmo, é muito bom, recomendo de novo. Ô Sus, o Sequestro do Metrô é uma trilogia num filme só? É. É que ele rouba 3 vagões. Sequência do metrô, 1, 2, 3. Isso que a gente tava falando outros dias das sequências rápidas, né? Então, caso a Columbia feche mesmo um acordo, né, não é certa a permanência do diretor que tava pela WB, né, que era o John Stevenson, que fez o Kung Fu Panda, e também nem se sabe se vai aproveitar o roteiro do Justin Marx. Mas, pelo menos, ainda há quem torce pra ver o He-Man de novo no cinema. Dessa vez, de uma forma decente, né, pode ficar com um pouco mais de esperança. Jassa já tá escalado pra fazer o cabelinho dele. Jassa. A pista vai se encontrar o ator pra fazer o He-Man, né? Que isso, tem tanto cara forte aí. É, mas o talento, Schwarzenegger, né? Ah, mas fazer o He-Man não precisa ter muito talento, não. Ah, cara, o Schwarzenegger foi o Conan, velho. Mas ele em CG. Não foi o Kurt Lundgren que fez o He-Man? Ah, cara, eu acho que precisa ter o talento, sim. Cara, precisa, realmente. Schwarzenegger tem todo o talento quando ele fala, get down. Cara, mas falando sério, mas, né, cara? Peraí, ele interpreta um robô que nem ele, né, cara? Mas olha só, entendeu o seguinte, o Schwarzenegger tem talento sim, o cara pode ser mau ator, mas peraí, o cara tem um carisma, cara, não é qualquer com certeza. Não é pra qualquer um não, cara, entendeu? Então é isso que eu tô dizendo, às vezes ele tem esse talento, pode ser um ator ruim, né, cara, mas quem vai ser o cara que vai ter o talento pra fazer o He-Man aí, sei lá? Se eu conheço bem, eu vou colocar o Nicolas Cage na parada. Putz, mas olha só, o falando do Schwarzenegger, ele já tinha um, quando ele foi chamado pra fazer o Conan, ele tinha feito alguns filmes já. E o primeiro filme que ele apareceu mesmo assim, que foi na tela, foi o Pumping Iron. Vocês conhecem esse filme? Nossa, muito velho. Ele tem que ele tem o cabelinho do He-Man. É um documentário. É verdade. Nesse filme, cara, tu já entende que ele, a personalidade dele, cara, ele já é um cara diferente, cara. Já é um cara com a personalidade, entendeu? Ele não é um cara comum, ele é uma estrela. Então é isso que importa no caso. Ele pode não ser um ótimo ator, mas ele é um ótimo profissional. Exato. Você falou, eu não preciso saber interpretar. Eu concordo. De repente, eu preciso saber interpretar o cara fazer o He-Man. Mas o cara precisa ter uma estrela. O cara precisa ter algum talento, né, cara? Um carisma, que seja qualquer coisa, né? Cara, imagina se eles colocassem o The Rock, cara, com uma peruca loira. Não, mas aí não precisaria... O He-Man não necessariamente precisa ser loiro. Precisa? Mas tá certo, né? Porque o The Rock bronzeado já é, né? Então, cara... The Rock, eu gosto dele pra caramba, velho. Não é por nada não, viu, Sus? É que, assim, o Adam era loiro, o He-Man era loiro. Talvez o cara queira que o He-Man no filme seja loiro, né, meu? Talvez, assim. Tudo bem, mas não tô querendo... Não surgiu um papo um tempo atrás de fazer um James Bond negro? Bem, então também temos a mosca que vai ganhar um remake. Só que no caso aqui ele tem um diferencial com relação aos outros, né? Porque no caso o diretor do filme dos anos 80 é quem vai assumir esse novo projeto, que é o David Cronenberg. Cara, eu adoro esse filme, a mosca. O filme de 86 com o Jeff Goldblum e a Gina Davis. Cara, eu acho assim, o que o cara vai fazer hoje? Ele vai colocar tudo em CG? Entendeu? Não acho que tem grande evolução pra fazer. O segundo filme ele tem um roteiro amarradinho, tem personagens legais. Eu acho que olha, tem... Olha, se vai pra CG eu não sei, mas que é uma grande possibilidade pra 3D, é bem grande. É verdade. Então, mas é que aí caiu, eu acho que na mesma coisa que você tinha falado sobre o Poltergeist. Precisa fazer um remake? Não tem, cara. É o velho estilo de cinema, é o old school. E é bem feito. Eu tava falando isso no Twitter também, cara. Eu acho que tem coisas que, sei lá, né, cara, não tem necessidade. Tem que inventar. Pode inventar uma coisa nova, né? Não precisa. Você assistiu a mosca? Eu suponho que sim, né, Eduardo? Claro, a mosca, claro. Mas gostou, né? Década de 80, sim. Cara, eu não vejo há muito tempo, né, cara? Então eu não sei se eu. Na época eu gostei, né? Ah, cara. Assim, eu achei um filme bem. Nojento. Ah, cara. É nojento, exato. Ele mexe contigo de uma outra forma, né, cara? Dá uma aflição, né, ver aquilo, né? Sinistro, né? Mas, tipo assim, você assiste hoje, não pega nada, né? Porque acho que tanta coisa já passou na frente dos olhos de quem é fã de cinema, televisão, né? Que acho que tira aquela sensibilidade que se tinha antes, né? Acho que hoje você fazendo uma mosca em CG gigante, vomitando em cima dos outros, não vai ser tão impactante quanto foi esse filme em 86. O CG é aquela parada, né, cara? O CG, a melhor coisa é a pior coisa que já inventaram pros efeitos especiais, né? Efeitos visuais, né, cara? Então, porque o CG, na verdade, ele era um acessório pra te ajudar na história. E hoje ele é tipo o principal recurso que a galera usa hoje. Hoje você faz o roteiro pra atender ao CG, cara. Exatamente. Hoje você faz o filme inteiro em CG. Mas tem uma outra coisa também, cara. É assim, eu acho que a questão do computador ele deixou um pouco, cara, os caras de efeitos especiais um pouco preguiçosos também. Você vê, cara, tipo, hoje em dia você vê os desenhos animados, assim, que são produções em massa pra televisão, que são feitos, não tô falando desenhos animados de cinema, não, mas que são feitos hoje em dia, porra, cara, eles são muito piores que os desenhos da década de 80, cara, em termos de qualidade. Pô, você vê, não tô falando desenho caprichado do cinema. Você pega esses desenhos que passam aí na Xuxa, essas paradas. É horrível, sabe? Tipo, o cara coloca lá, mistura um monte de tela, dá um comando enter, pronto. É, então... Algumas vezes nem fundo o nego não põe no desenho, né, cara? Uma preguiça total. Mano. Eles parecem que é uma proposta artística, mas no fundo é um desleixo mesmo. Cara, que são puro flash, tá ligado? Exato, é isso aí. Ele vai pegar lá um desenho, sei lá, comandos em ação, Johnny Quest, porra, cara, é outra coisa, né, cara? Sabe? Você vê o esmero que o cara faz, produz aquilo, né? Então acho que o CG, cara, tem esse perigo também. Ele era pra ajudar, mas deixou a galera um pouco preguiçosa em certo ponto também, né? Limitada, né? Limitado, com certeza. Limou a criatividade de todo mundo também. Eu acho, cara, eu acho. Eu até entendo um pouco o lado dos caras, dos profissionais, que eu sei que é produção em massa, né, que tem que produzir tudo, mas é o próprio Star Wars, né, cara? Você vê, né, cara? Aquele... Alguém tem dúvida de que o Yoda antigo é muito melhor que esse Yoda em 3G? Alguém tem dúvida disso? Pô, nenhuma. Tá. Outro exemplo aí, só pra ilustrar. Cara, eu acho que o único personagem em CG que me convenceu hoje, que eu acho, assim, que ele é bem expressivo, é o Gollum, né? Gollum, é. Mas aí que você vê... Então, mas é isso aí que eu tô falando, cara. Olha só, presta atenção. Tudo bem, concordo plenamente, mas olha só, o CG foi usado no Gollum como uma espécie de adicional, entendeu? Você vê que eles não chegaram e fizeram um Gollum e deram um enter, como eu tô falando. Eles fizeram uma... Botaram uma torre, eles criaram aquela roupa de sensores. Aí sim, aí não teve preguiça. O nego trabalhou, entendeu? E aí o CG entrou pra complementar, aí sim. Por isso que ficou bom. Agora o nego não quer saber, cara. O nego vai, bota meia dúzia de telas, bota a linha do tempo e pronto, cara. Joga o flash em cima. É, você vê isso em Matrix, né, cara? Quando você pega o filme, que começa... A animação é bem mais bem feita e tal. Tanto dos movimentos, tanto de tudo. Aí depois você chega no segundo, no terceiro ali, que tem uma puta mega produção. Você vai ver aquela luta do Neo contra os Smith lá, assim, PlayStation 2 total, sabe? É, eu vou te falar, cara. Eu vou falar até que aqui no Brasil acontece isso também. Eu via muito filme quando eu era criança. Adorava os filmes da Mônica, Cebolinha. Tinha uns filmes... Caraca, eu nunca ri tanto quanto aquela cena... Não sei se você se lembra desse filme. Tem o Ratinho. É um filme que tem várias sequências. Né? Que ela vai... A Mônica acha uma máquina do franjinho que diminui ela e ela começa a namorar com o Ratinho. Acho que é no mesmo filme, cara, que tem a cena do Cebolinha tentando... Aqueles planos que ele faz, né? Aí ele dá uma flor pra Mônica que tem uma armadilha. Ela fala, Cebolinha, não mereça. Ele, beleza. Caraca, eu nunca ri tanto quanto naquela cena. na cara. Cara, eu achei aquilo fantástico, porque na época não tinha quase animação brasileira, os caras fizeram a animação incrível, cara. E aí depois lançou um filme recentemente da Turma da Mônica, e os caras fizeram pelo que eu vi no Flash, cara. E eu olhei e falei, porra, como é que pode, cara? Nos anos 2000, os caras faziam um filme pior do que nos anos 80, em termos de efeito. Qualidade de gráfica, né? Qualidade gráfica. E se eu não me engano, muitos dos minifilmes que eles fizeram agora são um remake dos próprios que eles tinham feito nos anos 80. Se eu não me engano, teve uma versão dos 80 do Ratinho e fizeram uma outra recente também. Toma cuidado com isso, cara. Acho que coisas estão aí pra te ajudar, não pra substituir ou piorar, né, cara, a parada, né? Mas vocês se ligaram, né? A gente começou falando de A Mosca e terminou em Mônica. Pra você ver como tem potencial, né, cara? Como muitos devem saber, né, a MGM tá aí na iminência da falência, né? Tanto que hoje teve até uma reunião entre os acionistas e também os credores do estúdio, que eles estavam tentando levantar 20 milhões de dólares só a curto prazo, né? E 150 milhões só pra poder passar até o fim do ano. E qual que é o problema? O problema é o seguinte, as dívidas da MGM somam 3 bilhões e meio de dólares. E se eles forem vender a MGM, eles vão conseguir só 1 bilhão e meio, que é o que ela vale pra preço de mercado. Só que os acionistas não estão pensando muito nisso, porque pra eles já perderam dinheiro. Então, se eles fecharem a MGM, o Hobbit do Peter Jackson, do Guilherme Del Toro, e a franquia do James Bond, todos eles vão ficar na rua. A franquia do James Bond, os direitos de filmagem deles vão servir pra pagar uma parte da dívida. E aí, vocês acham que, por exemplo, eu tava até conversando isso já tarde, não lembro com quem foi, porque assim, todo mundo tá falando, James Bond, os direitos vão ser vendidos, né? Mas ninguém fala sobre o Hobbit. Será que por acaso ele vai ter que ficar um tempo trancado, mais um tempo trancado pra depois ser vendido? Ah, é uma pena. Porque eu já tinha o nome certo pro papel do Bilbo Baggins. É o Robert Downey Jr. Alguém quer comentar sobre isso? É, eu só espero que aconteça mesmo o Hobbit, né, cara? Acho que vai ser um filme maneiro, assim, se pelo menos promete parada boa aí, né, cara? Produtor e direção já tá certíssimo, né? E o Ian McKellen vai voltar também, né? Como Gandalf? Isso, vai ser o Gandalf e o Cinzento. Porra, cara, aí, não pode perder esse filme, né? Vamos falar sério, né? Bem, já que todo mundo tá falando em remake, trazer franquias antigas de volta, estão tentando fazer agora o novo filme do Popeye, cara. Até tu, Brutus. Só que quem tá responsável por isso, né, o Aviarade da Marvel, ele comprou os direitos da franquia, só que ele não pretende fazer que nem o pessoal nos anos 80 fez um live action, né, com o Robin Williams no papel do Popeye, e sim uma animação em CGI. Mas o engraçado é que se por acaso eles fossem fazer um filme live action, eles podiam fazer uma escalação dupla, né, pro Popeye aí e pro cara de c*** no Preacher, né. Alguém assistiu aquele filme antigo do Popeye, com o Robin Williams? Acho todo mundo, né. Cara, que filme bizarro, puta merda. Eu vou falar pra vocês, cara, eu achava que esse filme só existia na minha cabeça. Quando eu era pequeno, eu assisti esse filme. Aí quando eu fui crescendo, eu nunca mais ouvi falar desse filme, ninguém comentar, ninguém tinha assistido. Eu falei, meu, eu inventei esse filme não existe. Sonhei. A gente perdeu a oportunidade de te chamar de louco, né? Então. Pois é, tá vendo? Por que que aconteceu? Eu falei, meu, esse filme não existe, só eu vi esse filme, eu tô maluco, eu inventei esse filme na minha cabeça. Aí um dia, quando eu trabalhava no locador, eu tava arrumando os VHS velhos lá, cara, e eu vi, tá ligado? Popeye. Eu falei, não é que tem o filme do Popeye mesmo? Aí eu aluguei pra assistir. Cara, mas nesse sentido você sabia que tem King Kong 2, né? Puta mesmo. É, tem. Nossa, e é com a Linda Hamilton. Ela é a mocinha linda? É, a suposta mocinha linda do filme, né? Vai ver que é por isso que caiu no esquecimento, né, cara? A procura do par romântico de King Kong, né? Então, você já imagina o resto. E além da Mila Jovovich, outra novidade está nos altos aí do filme Resident Evil 4, Afterlife. Então o ator Boris Kodjoe, cujo último trabalho você pode conferir aí em breve, que é o Suhor Gates, né, no dia 25 Porra. De setembro, ele recentemente anunciou no seu perfil no Twitter que ele já está se juntando ao elenco do novo filme do diretor Paul W. Anderson. As filmagens já começam em Toronto no próximo mês. Cara, eu tô falando, o Canadá deve ser uma pichincha pra gravar, né? Não vale nada. Só filma naquela merda, rapaz. Mais barato que os Estados Unidos deve ser mesmo, né, cara? Acho que é próximo e barato, deve ser isso. Nossa, porque tá uma leva de filmar no Canadá que eu vou falar pra você ainda. Não, não é de agora não, cara. Arquivo X sempre foi feito no Canadá, né, cara? E acho quando que mudou pra Los Angeles, acabaram, né? Exato, é. Não é muito difícil de encontrar isso não, cara. Então, agora, o que alguém tem pra falar sobre Resident Evil 4 depois dos três filmes que a gente viu aí? Até esse ator parece um pouco com aquele líder do esquadrão do primeiro filme. filme, né? É, o que foi picado em cubinho. Isso, exatamente esse. Então, no primeiro filme, eles fizeram um filminho assim, sabe? Pô, lembrava Resident Evil, tinha uns elementos e tudo mais, era legalzinho. O segundo já virou aquele negócio, né? A Mila Jovovich é a fodona. O terceiro só piorou. Eles conseguiram transformar personagem, assim, muito legal, como a Alice, que era a Ellie Larter que fazia. Conseguiu transformar um puta de um... Ah, não, ela fazia Claire Redfield. Aí eles conseguiram transformar a Claire e a Jill numa puta de uma chatice só. Transformou todo mundo numa coisa chata e o filme foi simplesmente insuportável. Ele não servia como uma adaptação do Resident Evil e também não servia como um filme de zumbi normal. Então pra que vai fazer um 4 desse jeito, cara? Eu falo pra você, cara. Muita gente reclamou a questão de efeito especial, de não parecer com não sei o que, bababá, não ser fiel. Mas eu falo pra você, eu sou fã da franquia Resident Evil, cara. Eu já joguei todos, eu tenho todos os jogos, cara. E pra mim, o melhor filme do Resident Evil até hoje é o primeiro, cara. Com os piores efeitos, sendo mais barato, sei lá. Eu, pra mim, ainda é o melhor. Ah, mas o primeiro é o que mais tem, cara, mesmo, de Resident Evil. Aí o segundo e o terceiro já foi aquela coisa, ah, meu, a Alice é a salvação. E o segundo já deu aquela piorada. E no terceiro piorou porque eles quiseram, não, já que o filme tá ruim, o que a gente pode fazer pra chamar atenção? Vamos colocar o zumbi correndo lá, Zack Snyder, né? Cara, é foda. Esses filmes com o intuito de ser um caça-níquel, né? Não tem proposta nenhuma e na execução, pelo amor de Deus, o rendimento é muito pior. Cara, um filme que eu gostei, cara, nessa linha foi o Silent Hill, sabia? É a melhor adaptação de videogame, cara, até hoje feito. Silent Hill é interessante assim, porque a gente aqui gosta, muita gente critica. Mas eu, pra mim, uma adaptação de jogo, se alguém perguntar, é Silent Hill, cara. Pra mim também, cara. É que nem o Guizão já falou, não tem, sabe, ele não é exatamente igual a nenhum dos filmes. Só que ele tem todos os elementos que cercam o jogo e é legal, cara. Você tem toda aquela atenção, cara, a hora que tem aquele alarme, dá um cagaço. Aquela sirene. Sirene que toca a cidade, meu. Aquilo arrebenta tudo, é muito foda. Aquilo, cara, pra quem joga, sabe o que aquilo significa, né, meu? Ah, cara, eu sou fã de Silent Hill, cara. Já joguei bastante. A gente jogava com a galera, cara. Jogava todo mundo junto, bando de cagão, né? De luz acesa, né? Todo mundo junto, porque o cara que era o dono do videogame, o maluco era o maior cagão de Ipanema. O cara jogou. O cara não tinha coragem de jogar sozinho. Mas era maneiro, que a gente aí um ajudava o outro na hora que tem desvendar os enigmas e tudo. Ah, por acaso, o caso cagão tem o nome de Andrés Ramos? Ele é o maior cagão de Ipanema. Games. Então vamos aos destaques de games. Hello 3 ODST com erros de leitura do disco. Microsoft não vai comprar da Electronic Arts. E sai trailer de Assassin's Creed 2. E a versão do PC sai pra 2010. Demo de Left 4 Dead 2 sai em outubro. Plants vs Zombies agora tem versão gratuita em Flash. Bon Jovi também não gostou de Kurt Cobain em Guitar Hero 5. Cara, aí eu tinha esperado o Halo DST, né? O Halo DST. Pelo que eu soube, mó galera comprou. Foi tipo, aqueles fenômenos Halo 3, sabe? Não acredito que tenha batido nenhum recorde, mas tudo bem. E agora, cara, uma galera tá reclamando aí em fórum da Band, vários outros fóruns, que os DVDs do Halo 3 do DST estão com problema, né? E aí o que a Band tá recomendando é alguns testes. Ah, tira o HD e tenta jogar na parte que deu problema pra ver se dá o problema, sabe? Mas desculpa, assim, uma solução por hora muito, muito emergencial. É, porra. Deixa eu fazer uma perguntinha. A Microsoft, né? O Halo, né? Microsoft, mas o estúdio que tá desenvolvendo ele junto foi a Band, né? Não, só precisava saber se era do mesmo lugar que veio o Windows. Não, cara, mas... Não, mas é aí que você se engana, cara. Você pega, pô, Halo 3 maravilhoso, sabe? Halo Wars muito bom. Talvez isso daí seja realmente um problema em alguns discos isolados, né? É, problema de lote, né? É, que é um número significativo, né, cara? É legal se o cara atirar com a arma, né? E de repente, na hora que ele mais precisa daquele... Aí abre uma caixinha de diálogo lá. Ah, esse recurso não está disponível. Então abre uma tela azul. Se é a primeira vez que você está vendo essa tela, reinicia também. Essa arma executou uma operação ilegal e será fechada. Mas é bem isso mesmo, né? Vamos esperar aí pra ver o que dá. O Halo DST foi lançado aí pro nosso português, dublado e o caramba. Vale a pena quem curte o jogo. Já que teve o lançamento do Halo DST. Também foi liberado um pequeno trecho da animação Halo Legends, que foi ao ar pela Spike TV, né, que é uma das sucursais da MTV. Intitulado de A Babysitter, os 5 minutos mostram um grupo de Helljumpers, né, que se juntam com o Spartan, franco atirador, que provavelmente vai ser o Master Chief, né, e foca na rivalidade entre as várias partes do exército da UNSC. Esses 5 minutos que eu vi são fenomenais, cara. Ele é um estilinho anime? Anime, cara. Mas é aquele anime com os traços meio aquilo, assim, sabe? Com a pintura meio... Parece que é feita à mão mesmo. Então, parece, cara, é exatamente. É bonito de ver, né? É artístico. É, tipo assim, ele parece pintado à mão, cara. Ele parece que foi pintado, sabe? Tipo, aero, sabe? Volta no que a gente tava falando naquela hora de CGI, né, cara? Das animações, do cuidado que o nego tinha. Parece que isso aí resgatou um pouco disso, né, cara? É. O nego não tá se preocupando em fazer algo chutado pra vender rápido, né? É, o cliente vê a diferença, né, cara? Eu vou falar pra você, cara, que a qualidade do desenho chega a ser, sabe, tipo, Evangelion. Isso que eu ia falar, exato. Chega a ser Evangelion, Gundam, cara. Até Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, tá ligado? Essa qualidade de desenho. É, nível Animatrix, né? Pelo que eu tô vendo. Isso. E violentíssimo também, cara. Cara, falando em Animatrix, vocês assistiram aquele Batman Gotham Knight? 5 animações do Batman, acho que. Eu não sei se são 5 ou 6. Cara, muito animal, cara. É um grupo de moleque contando que eles viram Batman. Isso, aí, cara. Nossa, fantástico a animação, cara. Ai, cara, eu acho que eu não vi todos, não, mas eu acho que eu vi desses moleque aí, né? Que eles contam que Batman, pra uma hora, parece que... Cada um dá a sua versão do Batman, né? Porque como o Batman tem aquele esquema stealth de ataque, né? Então nada é muito, digamos assim, nítido, né? Então eles contam a versão que cada um viu. E no final aparece o Batman, o vilão, né? Que eles estavam falando no papo deles na pista de skate que eles estavam lá. Muito 10 aquele desenho. Tem um do Batman atrás do Croc, no esgoto. Tem uma, deixa eu ver, uma, ele acho que lá na Índia, né? Treinando a não sentir dor, esses lances assim. Uhum. Saiu junto com o The Dark Knight, né? E aí, do que você achou? Do? Cara, eu gostei, cara. Pelo que eu vi aqui, cara, achei maneiro. Achei o que eu tô te falando, estilo Animatrix, né? Pensamente, cara. Eu adoro esse tipo de animação em 2D. E eu também não sei se é porque é uma coisa da minha época, falar que eu adoro, cara. Então, porque agora, se você faz em 3D, né, você tá na onda. Se você faz em 2D, agora você é cult. Que bom que tá assim, né, pelo menos, né? Porque teve uma épocazinha aí que 2D ficou meio... Brega. Meio... Agora tá maneiro. Bem, já que a gente tá falando sobre Halo e Microsoft, né, vamos falar também sobre o rumor que existiu essa semana de que talvez a empresa, a eterna empresa do Bill Gates, fosse comprar bem-sucedida Electronic Arts. Só que a própria porta-voz da Microsoft já admitiu que não existe um plano pra isso, né? Até porque não seria possível agora, porque a EA fatura 30% de tudo que ela recebe só com título pra PS2 e PS3, além de 10% com o PlayStation Portátil e o Nintendo DS. Ou seja, se ele fosse comprado agora, eles iam perder 40% do seu faturamento. E outra, né? Eles mesmo estão falando que eles não estão, assim, em maus lençóis pra abrir mão de uma receita dessa, né? A EA, eu acho que é das empresas de games aí, é que mais conhece ultimamente, né, não? É, eu não sei, né? Quem que lucraria jogando um rumor desse no mercado, né, cara? Assassin's Creed 2, Sussi. Cara, é um jogo bom de um cara que assassina. Tô brincando. Mas é um filho da... Nossa, sangrou o nariz agora. Não, cara, então aguardada a sequência aí de Assassin's Creed 1, né? Que vai ter o lançamento aí em 2010 pra PC e agora, dia 17 de novembro, pra Xbox e PS3. Teve um novo vídeo na Tokyo Game Show. É, porra, vale a pena conferir. O videozinho tá bem foda e acho que... como disseram, né? Já que no 1 você tinha muito elemento que repetia, no 2 eles cortaram um pouco essa parte que você ficava repetindo, que nem eu tô fazendo agora. Tá mais dinâmico, o jogo tá bem mais legal, vale a pena conferir. É, porque pelo que eu entendi, assim, né, o problema é que no Assassin's Creed 1 você era muito pau mandado, né, o nego dava uma missão, você ia lá e cumpria meio a lá GTA, né? Então... Só que, tipo, você tinha que atravessar o mundo inteiro de cavalo, cara, era muito tempo. Isso aí você faz com Shadow of Colossus também. A diferença que eu tô falando agora é que no 2 eles vão colocar um elemento sentimental, né? Que o cara não virou assassino porque ele é um pau mandado, né? Aconteceu, tem todo um pano de fundo, o pai pai foi condenado à morte, ele agora, ele resolve colocar o manto, vai partir pra vingança e tudo mais, se torna um assassino. Então isso talvez dê um pouco mais, digamos assim, esse, o fato de ter essa história por trás, quem sabe dê um pouco mais de dinamismo na ação e não fique preso. Ah, você tem que fazer isso porque eu tô mandando e acabou, né? Você diz que o jogo pode ter um pouco mais de liberdade, assim, você acha? Ah, eu acho que talvez eu acrescente um pouco mais de densidade, né? Porque se você vai, pai, faz a missão, acaba, beleza. É bem, é muito GTA daqueles primeiros ainda, né? Que nem antes de GTA 4, o que que você tinha de personagem, de desenvolvimento no jogo? Nenhum, né? Seu personagem simplesmente pegava uma missão e cumpria. No quarto é que você começa a ter um pouco mais de compromisso com o personagem pela história que rola por trás dele, né? E para os fãs do jogo Left 4 Dead, boas e más notícias estão vindo aí. Numa jogada de marketing da Valve, somente quem comprou na pré-venda pelo Steam ou Xbox Live terá o direito de ter uma prévia do jogo. No entanto, existe aí uma outra oportunidade. Através da Live, quem possuir uma assinatura Gold terá acesso ao demo no dia 3 de novembro. Quem possuir apenas a Silver também poderá jogar, só que no dia 10 de novembro. Cara, é aguardar pra testar porque é um puta jogo legal. Só isso. É, então. Puta jogo, só que aqui de zumbi eu ainda prefiro Plants vs Zombies, hein? Nossa, Plants vs Zombies, cara. A Pop Games, que é a produtora do Plants vs Zombies, entre outros joguinhos bacanas, anunciou nessa semana que está disponível no site deles uma versão em flash do jogo. Bom, o jogo, pra quem não conhece, cara, é um jogo de estratégia em formato de tabuleiro em que você tem um jardim e muda pra uma piscina, muda pro telhado e tal, onde você tem plantas e você usa essas plantas pra combater zumbis que estão invadindo a sua casa. Agora, o que acontece? Você usa isso de estratégia pra se defender dos zumbis, né? Parece bobo, o jogo é coloridinho, o jogo é todo engraçadinho, mas falei, Polar, é da hora ou não é? Cara, eu nunca levei fé nessa merda. O Guizão sempre falou direto dessa bosta. Aí essa semana eu caí na besteira de jogar por causa da notícia. Bem, segundo Ben Hotwatts, o vice-presidente de marketing da Pop Games, né? A versão em flash vai servir pra prospecção de compradores da versão paga. Porque a versão flash que eles vão estar disponíveis, ela é bem cheia de recursos, mas não é completa, né? É só pra galera sentir o gostinho do jogo. Meu, vale a pena jogar. É fenomenal, cara. O jogo é muito bom. E vai, olha, mesmo você jogando flash, se você sentir vontade de jogar o completo, vale a pena comprar, não é caro, acho que é coisa de $7, você comprar, você pode comprar e baixar, né, direto do site, então, meu, pra você ter em casa é baratinho. Cara, e seguindo aí a vagabunda da Courtney Love, né? É isso. Outra loira reclamou que não gostou do Kurt Cobain. E nada mais, nada menos que Bon Jovi. John Bon Jovi. Quero ver se quando ele morrer ele não vai querer ter ele num Guitar Hero. Ele disse que, com as palavras dele, eu não sei o que eu iria querer também. Se era a voz de outra pessoa através de uma versão cartoonizada de mim, não sei, parece um pouco forçado. Porra, o cara morreu, então ele não vai estar escutando nada dele. Começa por aí, né? Ele nem vai saber da existência. Cara, eu não tô entendendo essa celeuma toda em cima do cara tá no Guitar Hero 5, velho. A Courtney Love e o Bon Jovi estão recebendo uma grana pra divulgar o Guitar Hero 5. E eles não sabem o que fazer, então eles fizeram sair. Não, mas do jeito que você fala, cara, faz sentido total, porque não tem essas declarações dele, sabe? Pô, tão jogado aí. O que que o Bon Jovi tem a ver com o Kurt Cobain, cara? O mais importante dessa notícia, quem perguntou? É, exatamente. Quem pediu a opinião do cara, meu? A não ser que ele esteja comendo a Courtney Love, vai entender também. Era o que eu ia falar agora, cara. Se ele não tá quem gostando, não está, ele né, cara? Não, e não é só isso, né? O Dave Grohl e o Chris Novoselic também não estão chocados e desapontados. Eles também querem que a Activision tire o Kurt Cobain que tá lá, cara. Eu só não tô entendendo por que esse problema todo. Que susto, esses caras estavam comendo a Courtney Love. Eu já dei a solução, falar isso. Né? Isso, eu ia falar agora, Sussi. Fala a solução. Cara, bigodão do Copal no Kurt Cobain. Miscelânea. Norueguês muda seu nome para MacGyver Chewbacca Highlander. E as pessoas perdem a cabeça. Deus, depois vocês dão uma olhada na foto do cara. Ah, o cara parece o Chewbacca, velho. Será que esse norueguês é aquele que entrevistou o ET, não? sabe dessa história, né? Não, conta aí. Não, cara, tem até um videozinho lá no meu blog que eu fiz uma entrevista com o Jorge Poge. Lembra o Jorge Poge, não? Nossa, aí ele fala, essa entrevista. Fala que o norueguês entrevistou um ET, perguntou o que ele comia e tal. E aí eu fiquei pensando, ah, sabe que ele vai lançar um livro agora só sobre abduções, cara. Eu não perco essa por nada, cara. Cara, sabe o que eu acho foda? Eu vi essa entrevista lá você filmando e tal. Meu, mas não tem como levar o cara a sério, né, velho? Mas isso aí, mas você colocou de sacanagem, ô Eduardo? E o foda é que você viu o Du falando, cara. Ele morre sério, virar pro cara, não sei o que, tá? O cara falava umas coisas absurdas, cara. Eu sou jornalista, né, cara? Eu sei lidar com isso. Mas, é muita concentração. Por favor, nos ensine. Agora eu tenho... Cara, eu tenho que entrevistar ele de novo, cara. Porque nessa entrevista ele falou que ele ia submeter uma hipnose. Deve ter rolado já, cara. Tem que... Eu lembro que ele falou isso. Eu tenho que marcar uma entrevista com ele, cara. É muito bom, cara. Cara, agora deixa eu te perguntar. O que que você pensa a respeito dessas paradas de ET, essas coisas? O que eu penso? É. Ah, cara, eu acho que... Eu nunca vi, né, cara? Mas eu acho que pode existir, cara. Depende do... É meio vago isso, né? ET e tal, é... Depende, né, cara? Eu acho que pode existir, cara. Mas sei lá, né? Nunca vi, não sei. Acho que a gente não sabe que não seja uma parada absurda, né, cara? Tudo bem, esse negócio... Porra, as coisas que ele fala é absurdo, né? É absurdo, cara. Mas vida de outro planeta e tudo, não acho absurdo, não, cara. Não, tipo assim, as ideias, os conceitos não são, né, cara? Porra, não tem como você duvidar e tal, assim. Dá como você questionar esse tipo de coisa. O cara fala cada coisa. O problema não é você... É que tá, cara. Você tem que questionar. E você não pode acreditar na primeira coisa que aparece, né? Senão você vira até um pouco até meio evangelizado pra parada, né? Cara, mas tudo bem, mas apesar disso eu respeito o cara. Se o cara quer acreditar, deixa ele. Tem uma raiva de gente que mistura isso daí com um lance esotérico, sabe? Aham, sei, pô, sei. Nossa, porra. Cara, isso daí pra mim é um chute nos bagos gigante, cara. Isso daí eu não suporto, cara. Eu sou traumatizado até hoje por causa daquele filme Fogo no Céu, sabe? Sei, pô. Eu assisti isso quando eu tinha uns 6, 7 anos. Ficou impressionado. Cara, impressionado? Não tem uma noite que eu não passo sem dar uma olhadinha pro céu. Até hoje tem cara de assustado. Então se assiste de novo, que você não vai ter mais medo. Não, o pior é que passou outro dia na TV essa porra, né? Eu vou ter que fazer hipnose também pra esquecer disso. Bom, segundo o site norueguês VGNet, o motorista de ônibus / cinéfilo / modelo e atriz, Andreas Jankov, oficialmente mudou seu nome para Julius Andreas Gimli Arn MacGyver Chewbacca Highlander Elessa Jankov. Olha só que nome bonito. Bom, nas próprias palavras, né, do Chewbacca, eu quis mostrar que é possível ser uma pessoa séria e ao mesmo tempo ter um nome que lhe agrade, diz Jankov. Eu queria ver o quão longe eu poderia ir respeitando a quantidade de nomes possíveis, então bolei isso há 3 anos. Cara, ele ficou 3 anos pensando nisso, velho. E ele conseguiu até tirar novos passaportes e cartão de crédito, mas devido à grandeza do nome, foi obrigado a deixar Highlander de fora. Dom Pedro não poderia tirar passaporte, então? Não. Bom, quem quiser olhar a imagem do cara e constatar que ele parece o Chewbacca mesmo, velho. Parece o Jabba, isso sim. É a mistura, né? Chewbacca com Jabba, né? Isso que eu ia falar. E com o cabelo do MacGyver, cara. Cabelinho de príncipe, né, cara? Ah, com os mullets do MacGyver. Pô, o cara fez isso só pra aparecer mesmo, né? Ah, sabe Deus por que ele fez isso. Ai, ai, ai. Avião militar robô fica fora de controle e é destruído. Avião capaz de destruir facilmente tanques de guerra ficou fora de controle durante a missão. Força Aérea Americana diz que ele foi perdido. Permaneceu num curso que sairia do espaço aéreo do Afeganistão. Um jato tripulado tomou devidas medidas e derrubou o avião. Ah, cara, isso é tipo da notícia, né, cara? Que eu não sei porque ganha tanto destaque, vocês entenderam? Então, é porque é exatamente o que aconteceu aqui, né? Porque é meio estranho, de repente o avião tá no meio da missão e cair fora, né? Do nada ele sair do controle e ninguém mais conseguir interceptar ele, né? Acho que isso deve acontecer direto, cara. A hora que ele caiu no chão, tocou aquela musiquinha no teclado, sabe? Do Exterminador. Dan, dan, dan, dan, dan, dan. Nossa, imagina, porque se isso acontece direto, deve ser um prejuízo do caramba. Cada aeronave dessa é 10 milhões de dólares, meu. Não, e lá fala, né, que agora ele só tem 27, não é um negócio assim? É. Cara, você imagina que são 270 milhões de dólares voando a esmo por aí, né, cara? Não. O problema não são 270 milhões de dólares. Porra, no mínimo eles devem ter encomendado 30, né? Puta merda. Ou seja, os americanos estão destruindo muito mais equipamento deles do que os Afeganistão, né, cara? Ou não conta com o número redondo, né, cara? Acho que cai assim, né, cara? O Afeganistão não vai conseguir destruir um equipamento, né, cara? Os caras estão se defendendo com funda, né, e tudo mais. E os caras estão lá mandando avião não tripulado, morrendo de medo de algum soldado morrer. E os caras estão lá atacando pedrada neles só. É, cara, se esses 27 aviões estão voando por cima do Afeganistão, o valor deles dá pra comprar o país. Tá mesmo, mas tu tem mais valor em cima do que em baixo. Vale mais os aviões do que o Afeganistão. Momento sofá. Count moment. E aí, Dudu, você é fã da Megan Fox? É, acho que todo mundo é um pouco fã, né? Como atriz, acho que não. Tem muito o que falar, né? Mas você sabe que não é bem desses dotes que nós estamos falando, né? É, você acha que essa pergunta não é nem... É que nem aquela coisa, né, cara? Tem coisas que já são subentendidas, né, cara? Você deu 3D, falou comigo outro dia, né, cara? Tava saindo com uma pessoa, cara. Pra mim, sair com uma pessoa, tá saindo com um homem, cara, na boa. Sair com uma pessoa, pô. Então, pô, se o cara fala que não gosta da Megan Fox, tá estranho, né, cara? O Dudu, ele não quer se comprometer muito, porque o sofá dele aí é pequeno, né? Então, pra quem tava ansioso, porque ficou sabendo que teve um beijo lésbico, né, da Megan Fox nesse último filme dela, o Jennifer's Body, o pessoal da Ecotasse conseguiu um acesso, né, ao beijo lésbico que ela dá com a Amanda Seyfried. E quem quiser vai poder conferir o link logo abaixo aí no post. Eu resumo esse vídeo em algumas palavras. Nossa, peraí, momento... Minutos de silêncio aí, vai, Sus, fala aí. Papai tá excitadíssimo. Melhor que isso, só olhar do lado direito do link, tá escrito lá, Jéssica Biel, nua em powder blue. Cara, nesse vídeo, olha a mãozinha, só rolou aquela mãozinha no peito, só faltou isso. Aquele fonfon? É, essa, acho que eu gozei um pouquinho aqui. Esse foi o nosso 13º Nerd Drops. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença do Dudu. Prazer, prazer. Do professor, Dudu. Professor, fala aí do seu curso aí. Então, quem morar no Rio, cara, não deixe de se inscrever. De repente, se puder deixar um linkzinho aí. Galera, tá muito maneiro o curso. Estrutura literária, jornada do herói no cinema e na literatura. Não perca essa. Não recuse o chamado para essa aventura. Gostou? Épico! Gostou? Vocês são todos aí de São Paulo? É, eu e o Oliver somos da capital, o Guizão e o Polar são de Bauru. Pô, deu até vontade de comer um sanduíche, cara, agora... mas Bauru, sério, não tem, sério, Bauru não sempre, tem presunto, hein, meu, então... É roast beef, hein? Roast beef, você for comer Bauru, é roast bom pra caramba. E meu blog, né, filosofianerd.com.br e o Nerdcast. Esses são os jabais aí da vez. Então, pra manter a tradição do programa, Eduardo Spohr, escolha a sua música. Música? Pode escolher qualquer uma? Opa, pode uma, cara. Mas o que é? Preferência pop, que dê pra achar em MP3. Cara, já escolhemos até sertanejo aqui. Caramba, cara. Peraí, agora se me pegaram, tô me sentindo na Marília Gabriela, pô. Você não tá confortável ainda ou você quer que a gente berre a Batalha do Apocalipse na sua orelha? Não, vamos ver. É uma música maneira, sei lá. Acho que pode ser o... Que tal a gente fechar com o Asteroid Field? Espera, contra-ataque. Opa! Oh, garoto! Fechou o programa de maneira épica. Tudo. We'll be right back. Mas não pode nem se colocar o pi, não pode? Ah, eu colocava com pi em tudo e eu ainda falo. Colocava o pi em tudo. Eu já coloco de uma vez. Vamos à nossa leitura de e-mails. 15 minutos seguidos, né, cara? Pô, eu vou matar esse cachorro, filho da p*** ainda, cara. É o seu ou é o do Guizão? É o meu. Tô, o do Guizão late grosso pra caramba, velho. É, minha cachorra é macho, tá tirando. Não, eu fiquei até assustado, cara, que no, deixa eu te falar, cara, no Windows Vista, isso nunca aconteceu comigo. Eu achei que, não sei se esse é o problema, demora até na cadeia, porque... No Windows Vista, como que vai dar um defeito no defeito, né, cara? Não tem...